7785, boa tarde, quando estiver, o zero está pronto. Bono 785, boa tarde, a linda coluna 0, vento no 1, 0 graus, no 1, nós. Aqui está a coluna 0, Bono 785. Golf Eco, Bravo, Índia, Tango, G-Bit. Aciona transponder 5101, frequência do controle 119, decimal 8. E a torre opera em 118, decimal 612. Ok, autorizado 390, Mossoró. Decola isso 50, decola da 110, com curva esquerda, saída Bombo, saída Bombo, G-Bit. Transponder 5101, controle após 119,8 para o Whisky Romeo. Correto no pátio 3, livre acionar, reporte para o táxi, Whisky Romeo Romeo. Reportarei para o táxi, meu grato. Motor de Salvador, boa tarde, voo 1075. Informação Papá, cruza, vai atingir o nível 150. Voo 1075, acione a identificação, dê chegada a mar e desça até nível de voo 060. Para o 060, voo 1075, via mar. Bono 785, decolado 06, controle 1198, bom voo. 98, 785. Controle de Salvador, gol 1785, boa tarde. Gol 1785, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 400, saída da EL. Da EL 400, 785. November Alpha, confirme sua posição. Papa Romeu de November Alpha, mantém-se em condições visuais. QNH 1-0 no 0. Autorizado voar direto à rotatória. Inter November Alpha, informo que o senhor está 33 milhas norte do Verde Salvador. November Alpha, 33 milhas. Gol 1075, confirme e transponde acionado. Confirmo, 1075. Gol 1075, mude transponder para 4674. 4674, gol 1075. Salvador, para Romeu Whisky, Romeu Romeu acionado para o táxi com 7 portas. Táxi autorizado, pátio 3, pós-pátio principal, Juliette Alfa, ponto espera pista 1-0, vai chamar a torre 1-8-6, ajuste agora 1-0 no 0, então bom voo, boa tarde, Whisky Romeu Romeu. Ponto espera 1-8-6, Romeu. 4. Mesmo 4-6-7-4, vou 0 para TAM 3192, desça para 2000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, é pós-estabilizado no localizador. Ok, autorizado 2000 pés, procedimento ILS X-Ray, da 10, reportar o localizador, TAM 3192. O Mike Eco Vitor, plano de voo para Manaus, POB 03, empate 4 para acionamento. Ok, Manati, empate 4, com meia dúzia de orelhas a bordo. Mike Eco Victor, tá autorizado, Manati, uno mil pés, cola da 17, com curva à direita, ingressando inicialmente corredor axé. Aciona transponder padrão 0125, frequência do controle 119 decimal 8, torre opera em 118 decimal 612. Positivo, senhor. O Mike é convite, ele aciona transponder 0125 padrão, controle 119.8 e 268.6. Só confirmando o POB é 03, ok? Copiado, 03, Mike Eco Victor, no pátio 4, ajuste 1-0-0, chama torre 1-8-6, acionamento, táxi, decolagem, tem um bom voo. Positivo, ele chama a torre e o Kinegão 1-0-1-0, grato, Samarino. Salvador, Salvador, boa tarde, Oxinaia 6321-380, Brasília, sentido a papá. Boa tarde, Oxinaia 321, solicitando 380. Tema 380. Fez só um minuto de coordenação, eu tenho o 320, eu coordeno o 380. Fez o 320, sem problema. Ok, então, achanamento 321 no Brasília, está autorizado, nível 320, via Upper Zulu 17, decola da pista 10, após decolagem, curva à direita, na subida Gole, transição, o Fito, aciona transponder 5146, frequência do controle 119, decima 8. Atenção, 320 para Brasília, decola da pista 10 com curva direita, na Gole, o Fito, o Presulu 17, 5146, 109.8. Correto, 6321 da Oceanair, na remoto no 3, parte principal, chame pronto, ajuste 1010. 1010, chamará pronto. Obrigado. Mike, é convido, livre acionamento, chame táxi. Salvador, Papa Romeu, esquerda, Romeu, livre a linha e decolar 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-3 nós. Livre a linha e decolar, Romeu, Romeu. Localizador, o 3192. Sam 3192, complete aproximação, chame torre, 1-8, decimal 6. 7-18-6, o 3192. Objeto 5729, desça via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reposta estabilizado no localizador. Para 2000, chamarei localizador, objeto 5729. Voo 1785, foi na proa de Leda. Hoje. Leda, gol 785. Seja proa Leda, Lima Eco Delta Alfa. Afirmativo, gol 1785. Gol de Leda, então, inicialmente. Sam 3192, estabilizado no localizador da 10. Boa tarde, 3192. Livre pouso 10, vento no 10 graus, 14 mais. Livre pouso, tá 3192. 35, vou na proa de Leda. Sim, ok, a proa de Leda e após Leda. Após Leda, BDF, gol no 785, e chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alternando 133, decimal 25. 251 no 13325. Estimativo. Obrigado. Gol 1075, está autorizado o ILS X-Ray? Gol 1075, desça via para 3 mil pés, após avisar localizador. Negativo, gol 1075, negativo, via até 3 mil pés, gol 1075. Mike Eco Vitor, ciente, ajuste a 0110, reporte para ingresso no 7. Alô Salvador, boa tarde, Azul 41, boa noite. Tá, prossiga. Eu tenho 380 autorizado, copia? Copia. Azul 4118 com fins, nível 380 está autorizado, aerovia Pezulu 16, decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bridge, aciona 5127, frequência do controle 1.9.8. Gente, autorizado. Nível 380 para Confins e Alterzo 16, decola 10, saída da El, pós Leda e Pride, transponha 5127, 198 controle, Azul 4118. 1010 no ajuste, o Azul 4118, portão 08, chame pronto, pushback. 1010, sim, chamará 4118. Solo Salvador, chame 6314, puxa acionamento no 05. Autorizado, chame 6314, chame táxi. Repórter estabilizado localizador. Para 2000 pés, reportará estabilizado localizador. Gol 925, desça via para 4000 pés, quem negar no 0, 1 no 0. Desce via para 4010, sim. Laje no 7, vento no 1 no 0 graus, 1 no 3 mais. Mike é com o Vitor. 2197, livre à direita, 1219. Boa tarde. Boa tarde, 219, está 3192. Salve Salvador. Boa tarde, está 3192, acabou de segurar a pista. Boa tarde, está 3192, táxi de Alfa, pós Kilo. E vai cruzar o pátio 3 aguardando para ingressar no pátio principal devido a um Airbus da Avianca que já iniciou o pushback no portão 05. Ok, via Alfa vai reportar naquilo, tá? Pelo pátio 3 aguardando pelo pátio principal devido a Airbus da Avianca, da 392. Confirme sua posição. Yankee, Serra, Serra, mantenha 500 pés de litoral, reporte no farol da barra, copiou? Serra, Serra, é pra você manter 500 pés sobre o litoral e reportar no farol da barra. Controle, o Papa Romeu Mike é com o Vitor. Papa Romeu Mike é com o Vitor. Supa para 1 mil pés, condições visuais, autorizado, vai direto Manati. Positivo, Eco Vitor passando vertical do farol Itapuã, subindo para mil pés, pro direto Manantial, Eco Vitor. Aqui Eco Vitor, reporte 20 milhas de Salvador. Positivo, 20 milhas de Salvador, Eco Vitor, reportará. Interceptando o curso localizador, ILS X-Ray, cabeceiro no zero. Gol no 075, completa a aproximação, chame torre, 1 no noite, 216. Gol no 075, torre 286, boa tarde. Controle, boa tarde, gol 755, cruza 250 para 160 na proa de Alagoinhas, informação papá. Gol no 755, agenda de identificação, via chegada BOMF, desça nível de 050. Via chegada BOMF, é o 050, gol 755. Gol 1925, dessa via para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado localizador. 2000, reporte estabilizado, gol 925. Controle com o Yankee Delta. De 10, alternando Salvador. X-Via Juliette Alfa, ponte espero no 0, torre 1 no 86, ajuste no 0 no 0, bom voo e boa tarde, ajuste na 63 e no 4. Direita, Juliette Alfa, ponto 386, torre 1000, boa tarde, Oxana 63, no mundo. Salvador, boa tarde, é o gol 399, tá no 3, estou 400 para Congonha. 399, boa tarde, agora em coordenação 400. Guarda. Solo Salvador, boa tarde, está 3217, informação Quebec. 392, prossegue portão 07, parte principal. 07 via parte principal, confirme a temperatura do aeródromo. A temperatura? Afirmativo. Temperatura 27. Ok, graças. Kyoto 3217, aguarde cópia, confins a número 2, 360. 360, aguardando. 5729 da Web, livrou a pista na sua escuta. Boa tarde, Web 5729, via Alfa, após próxima esquerda, Kilo, cruza o pátio 3, prossegue portão 612 do pátio principal. Paciente. Alfa Kilo, pátio 3, portão 612. Yankee Serra Serra, reporte visual com local de pouso. Oi, Salvador, boa tarde, Oxana 63, 1-4, pronto. 63-1-4, visual com tráfego na final do 1-0. Ok, visual. Faz a passagem do gol ali e mantém 1-0, Oxana 63-1-4. Faz o gol ali e mantém 1-0, 63-1-4. Índia November Alpha, desça para 1500 pés, QNH 1090. Afirmativo, Índia November Alpha vai descer para 1500 pés, QNH 1090, grato. Solo Salvador, eu tenho 3297, está aqui no 09, pronto para o pushback, se puder efetuar enquanto aguarda a cópia. 925, chame torre, 1 no 8, 6. 86. Tem que ser a Serra na escuta? Ah, estou escutando. Confirme a sinal do transponder 0124. É acionado 0234, senhora. Modificando para 0134. 0124, Yankee Serra Serra. Confirmando 0124. Livre. Ah, na escuta. Uno 075, salas 24, livre à direita, Olivia 1219. Direito no 219, gol, na DAC. Paulo Salvador, gol 1075, livrou a pista na escura. Boa tarde, 1075, táxi via Alfa, pós próximo à esquerda, Kilo. Táxi via pátio 3, reporte para ingressar a pátio principal. Alfa, próximo à esquerda, Kilo. Para o Bravo, pátio principal, gol 1075. A gente vai cruzar o pátio 3, ok? Cruza o pátio de cargas e vai reportar para ingressar no principal, gol no 075. Gente, cruza o pátio de cargas para o principal, o gol no 075. Gol no 399, pronto, cópia. Prossiga, 399. 399, São Paulo Congonhas, nível 400, está autorizado. Aerovia Upper Zulu 16, até Bravo Hotel Zulu. Belo Horizonte, após prossegue Trive, Tango Romeo Índia, Victor Índia Trive, após Pirassununga, Papai Índia Romeo. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco, Bridge. Aciona 5154, frequência do controle 119.8. 1399 está autorizado, 400, Congonhas, decola da 10, na curva direita da El, Leda, após. Leda, Bridge, Upper Zulu, 16, BHZ, direto Drive, direto Papai Índia Romeo, 5154, transponder 7198, controle. Correto, 1399, portão 3, time pronto, pushback, ajuste 1010. Chamada, pronto, gol 1399. 3217, copia. 3217, copia. 3217, Confins, 360, nível está autorizado, aerovia Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda, após Bridge, aciona 5151, frequência do controle 119.8. 3217, Confins, nível 360, pela Upper Zulu 16, decola da 10, curva direita, saída da El Leda, Leda Bridge. Aciona 5151, controle 119.8. Correta, 3217, chame táxi, ajuste 1010. Chame táxi, 1010, 3217. Final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisar localizador. Para 2000, via, pela Bonf, reportará estabilizado, está livre procedimento X-Ray, para 10, portanto 3567. Controle, o portal Romeu mais é com o Vitor, de Bro, CTR. Mike Eco Vitor, no tráfego conhecido da Informa Livre, frequência na coordenação. Eco Vitor, coordenação. Tia Alfa, ponte espera 1-0, torre 1-86, ajuste 1-0-0, bom voo e boa tarde, tá 3-2-1-7. Táxi, Apache, Juliette, Alfa, e no ponte espera, torre 1-1-8-6, boa tarde, tá 3-2-1-7. 0-9. 7-1-7-5-5. Boa tarde, gol 925, táxi via Alfa, após próxima à esquerda via Kilo, cruza o pátio 3, o pátio de cargas e reporte para ingressar no pátio principal. Alfa 3, pátio de cargas, reporte para o principal 925. O 075 tá visual com Airbus Tatan, próximo ao través do 612. Afirmo, visual no 075. Gente, gol no 075, de passagem ao Airbus após ingresso a portão 04. Gente, após a passagem do TAN, portão 04, gol 1075. Xanem é 314, informa o tráfego. 1h09, passando nível de voo 080 para o 050. É 314, gente, tem a notificação. Alfa, na meta 314. Tem que ser até a resposta através de parte do transporte. Terra. Aqui é a terra, na meta 314. Tá. Oi, Salvador, boa tarde, Altan 32197, próximo ao ponto 010, pronto. Faz transferência de comunicações. É. E aí que tem a CEA, chame Torre, 1-8-6. 1-8-6, obrigado. Lá, companhia vai ingressar no portão 4 após a mesma parqueada 4, está livre. Corrigindo. É, tem duas aeronaves da companhia. Uma vai ingressar no portão 4 e outra no portão 01. Após a segunda aeronave da companhia passar em retaguarda, que vai para o 01 e inicia o pushback no 03. Então, após a passagem da segunda aeronave da companhia que vai para o 01, está autorizado iniciar o pushback no voo 1399. 925, agilizando o táxi até o 01. Agilizando 0195. 0. Siga. Zona Lock, TAN 3567. TAN 3567, CM Torre, 1-8-6. 86, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Com 1-7-5-5, dessa via para 2000 pés, autorizado final procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado no localizador. Quarto localizador, gol 75. 3567, continua a aproximação e aguarde pista livre, informação à sua esquerda, com aeronave de pequeno porte em aproximação para 1-7. Não interferirá na aproximação, 3567. Aeronave vai prosseguir guardando pista livre, até 3567. Alterna o controle 119.8, acione 0117, Mike Eco Delta. Que é de Salvador. Como é que estão? Copiou o controle? Mike Eco Delta, chame a torre 1186. Frequência 125.45. Cifre 2545, chame a 314. Vai dar coisa aqui. Livre pouso no 0, vento 1-0-0 graus 1-4-9. Livre pouso, 1-0-3-5-6-7. Índia November Alpha, solo 3-2, autorizado backtrack, prosseguir para o pátio 4. Salvador, boa tarde, 35219, informação Quebec, solicita 1-6-0 para a vitória da conquista. 35219, 1-6-0, aguarde para a copa. Serra, Serra prossegue o final da 35, aguardando autorização de pouso. Afirmativo. O Yankee Serra, Serra tem condições de efetuar pouso sobre a cabeceira? Confirme. Afirmativo. Ok, sim. Então continue para prosseguir final 35, aguardando Yankee Serra, Serra. Serra. Então 3567, informação à sua direita, 500 pés, irá prosseguir para a final da 35, não interferirá também na sua aproximação, mesmo pousará sobre a cabeceira. Cliente, TAN 3567, está visual com tráfego. Torre, boa tarde, gol 755, tá 1,5 do Índia Serra, baixo travado. Gol 755, continue a aproximação, número 2, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 755. Correto, chame pronto.